como é que fala? Ele tem viagem no tempo, é mais ou menos investigativo. Não é o nível do Death Note, mas é algo bem semelhante. É grande? Não, ele tem 12 episódios e ele é muito bem animado. Ele é curtinho. Curtinho, curtinho, curtinho. Posso ver sim. Oh, o Ender falou que topa. Então, mas fala pra ele que. Vou até adicionar ele no Face. Fala pra ele que. Pra gente fechar isso daí depois, porque eu tenho que ver tudo. Aí você avisa ele. Beleza. O Wendel é do Rio de Janeiro também? Ele é na minha cidade. A gente é amigo de escola. Então. Better than. Aí ele cria o site. É, Aí dá pra o avisa nosso ele. cara é o quê? Portal? Portal canal zero? Não, tá pensando Conteúdo zero? em. É, então, como a ideia é ser minimalista e simples, eu tava pensando em manter conteúdo zero mesmo. É um nome bom até, conteúdo zero. Aí avisa ele que eu tenho que ver acertar tudinho porque eu vou pegar um tempinho para estudar a programação também, porque já é do meu interesse mesmo. Aí eu vou ajudar ele na criação do site. Aí avisa que não vai estar sozinho. Só que aí eu tenho que pesquisar qual é a melhor programação pra gente fazer. Eu acho que é HTML5 pela velocidade. Mas aí vocês iriam fazer pelo site que hospeda Isso. outro site? Não. A gente faz pelo site lá, o mesmo WordPress. Depois a gente vai atrás, como é que fala? A gente vai atrás de estudar o HTML5 e outras linguagens que sejam melhores, tipo, sejam melhores para colocar no site. E ver isso aí direitinho. Mas por enquanto a gente vai fazer lá pelo negócio mesmo. Beleza. Deixar como fixo. Falar que você vai trocar ideia com ele sobre isso. Essa parte técnica que eu não entendo nada. Aí aviso que eu vou falar com ele de manhã, mano. Que agora eu tô precisando descansar a mente. Eu acho que eu fiquei. Beleza. Acho que eu fiquei umas 2 horas encucado com a thumbnail aqui do canal e procurando as fontes, mano. Finalmente eu achei a fonte do. Que a gente tava usando. Como assim a fonte? Sabe a fonte que a gente tava usando lá? Da fonte do Isso, do. thumbnail? É, o Bruno tava mandando o arquivo e eu recortava. Aí, mano, era mó rolo. Eu falei, mano, a gente vai ter que trocar isso. E vai ser. E eu duvido que a gente consiga achar uma fonte boa igual essa, que é simples e ela é bonita, sabe? Aí a gente tava quase trocando. Aí eu fiquei encucado e fiquei 1 hora. Deixa eu ver aqui a fonte. Vou te Ficou. mandar. Ah, da série mesmo, né? Como, o quê? A fonte da série que você fala? Não, não, não, não, não. Da série era o de menos. Eu tô falando que tá escrito zero cache e o número. É uma fonte que a gente tava usando. Aí eu consegui achar ela, acho que deu 1 horinha procurando ela. O negócio tenebroso, mas eu de menos. Aí eu consegui também recortar certinho a imagem do L da série. Ou da série não, do filme. Vou te mandar como é que tá. Putz, como é que eu Beleza. vou salvar em Aí a JPEG? gente vai usar sempre essa fonte. Aí a É. do Death Note vai ficar 0 cache 2. Isso. Entendi. Aí, acho que o mais complicado mesmo não é nem editar o áudio. É editar a thumbnail, cara. Porque. Enquanto quem tá com o PC do grupo é eu e o Mike, só que de todos nós o melhor é o. Tem o melhor PC pra editar essas coisas é melhor. É que é complicado. I was thinking about... Você mandou no Discord? Não, calma aí que eu tô tendo que abrir ele porque eu não salvei ele como formato pro Facebook abrir. Eu salvei só como formato pro Photoshop mesmo. Eu tenho que Beleza. salvar aqui. Até o Photoshop abrir, mano. O que o Riz tá falando no grupo? Oi? O que o Riz tá falando no grupo? Ah. Deixa eu ver. Não, já olhei aqui, já olhei. Ah, tá. Tá aí? Ó, calma aí. Ó, eu tô deixando. Eu tô gravando nossa conversa nesse último tempo aí. Parece que seu áudio tá tendo um pico igual do Mike, mano. Pra você ter ideia, a voz do Mike já é grossa. Aí toda vez que eu vou olhar lá no gráfico de grave, toda vez que o Mike fala, estoura, mano. Maluco é o Mr. Catra.